e de cabeça. Fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô, Crida, fala pra mãe. Fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. E eu digo, oh, Kide, fala pra mãe que tudo que a antena captar, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô, Crida, fala pra mãe. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

1899, vai ser mais um ano. 1899, um dia na vida é uma toda nossa. 1899, 1999, 1999, 1999, 1999. Olhei para o relógio, era 1 da manhã. Bem no meio da dança, ela tirou o sutiã. Yeah. E eu tentando entender e fazendo rock and roll até o amanhecer. Olhei para o relógio e já era 2:15. O ponteiro tá subindo e ela tá ficando nua. E eu pagando pra ver. Eu tentando disfarçar, ela pegando no meu cinto. Eu tentando entender e fazendo rock and roll até o amanhecer. Olhei para o relógio e já era 6:15. Ela disse, Marceleza, como é bom fazer outra vez. E eu pagando pra ver. Que é rock, minha filha, então vira o roll. Olhei para o relógio e já era 7:15. Ela disse, baby, baby, como é bom, então repete. E eu tentando entender. E já era 8:00. O tempo tá passando e como é bom esse biscoito. Que delícia. E eu pagando pra ver. Fazendo rock and roll até não mais poder. Olhei para o relógio e já era 9:00. De cabeça pra baixo e mesmo assim ela se move. E eu tentando entender. We'll be right back. prometo a mim mesmo que eu só vou andar. We'll be right back. Legalize, é. Gravação, rasga, rasga, som, gravação. Será que vamos conseguir vencer?

São como ratos de esgoto que vivem no lixo a pulsar. Não dê a mão, que eles vão demorar. Deus salva o rock alivia. Deus salva o rock alivia. Que alivia.